E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Então vamos lá, galera, começando o segundo Revisão Histórica, de número 15, o segundo japonês. Olha só, cara, eu não entendi esse tipo de matemática, né? É que nem aquela do professor. Em que Jesus Cristo nasceu no ano 1. E hoje temos um convidado, né, japonês? Ah, cara, serve, né? Quem é o nosso convidado de hoje? Ele é o rapaz responsável por toda a parte de imagens do nosso site, Topeira. Sim, é o nosso amigo de décadas já, o ouvinte. Fala aí, ouvinte. Fala, japonês. Fala, Topeira. Tranquilo, cara? Beleza, tudo bom. Tudo pronto pra sair das sombras das suas imagens, sair da sombra do Photoshop e entrar com a sua voz para o Brasil e para o mundo? Eu tava ansioso já pra isso, né? Inclusive, eu tô tudo suado aqui já, tô muito tenso. É, cara, o ouvinte veio ajudar a gente na leitura de e-mails, porque só o japonês lendo e-mail não estava dando conta, né, japonês? Não, eu estava atrapalhando as minhas cordas vocais. Sim, e como eu sou analfabeto, precisamos de mais uma pessoa pra ler. E como eu tenho até a oitava série, eu consigo. Então vamos lá, né, começando esse episódio, explicando pras pessoas como é que vai ser de novo, certo, japonês? Exato, porque de repente as pessoas não escutaram Revisão Histórica 1 e estão começando pelo 2, assim como a contagem de anos de Jesus Cristo. Sim, o 2, que no caso é o 15. Explicando então para as pessoas, a gente desmembrou o podcast Visão Histórica, a gente está fazendo agora o Revisão Histórica, que nada mais é do que a leitura de mensagens dos ouvintes, certo, japonês? Não, tá errado. Como assim não é nada mais do que a leitura dos ouvintes? Isso por si só já é muito, meu caro. Então explique para as pessoas como faremos. Além da leitura de comentários e e-mails com o nosso querido ouvinte, que tá chegando agora, mas já tá com a gente há muito tempo, desde o início do site. Além disso, nós vamos ter também a gravação direta com o pessoal que participou, que mandou comentário ou mandou e-mail pra gente. Exatamente, ao invés da gente ler de uma maneira chata e maçante o comentário de todo mundo, a gente vai selecionar sempre um ou outro, ou alguns, ou vários, e ligar direto pra pessoa, por Skype ou então pro telefone da pessoa mesmo, pra trocar uma ideia com ela a respeito do comentário que ela deixou no site. Então vamos lá, começando, japonês. Não sou eu. Como eu sou muito cavalheiro, eu vou deixar o ouvinte começar. Então vamos lá, ouvinte. Você que sempre esteve nas sombras do Histórica, uma pessoa sem a qual nós jamais teríamos tirado esse negócio do papel. É, já tava faltando a participação, né, direta, o meu brilho, né, a minha voz tão lúcida na participação. A sua modéstia, a sua coerência nas palavras, né? Sim, a beleza, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, Topeira, senhor japonês, o Rafael Rocco disse que nunca teve saco pra estudar a Revolução Farroupilha e espera ansiosamente pelo próximo capítulo, né? Bom, pelo que ele falou aqui, se ele não estudou no passado, é certeza que a mãe dele pede pra ele estudar pro concurso hoje em dia. Aí tá aí o ouvinte com a visão corporativa dele. Bom, segundo a Patrícia Cota, é legal aprender a história do Brasil e no Sul fica nítido o orgulho que os gaúchos velhos têm do movimento e de Bento Gonçalves, cara, que foi um herói pra eles. Um exemplo do orgulho, a Patrícia citou, são aqueles centros de tradições gaúchas, que são responsáveis por manter vivas as tradições dos caras lá. Descobrimos, cara, até que enfim apareceu. Descobrimos quem é o cara que ouve a gente de fora do Brasil. É o Pedro, de 40 anos, lá do Canadá, e a gente vai ligar pra ele agora. Vamos lá, então. Alô? E aí, Pedro, beleza, cara? E aí, tudo bem, rapaziada? Como é que você se sente participando do Visão Histórica pela primeira vez, sendo o primeiro ouvinte a participar do Revisão Histórica? Cara, pra mim é uma honra estar participando, principalmente assim, de um projeto sério que vocês estão fazendo, um projeto bem bacana, de você disseminar a cultura histórica, coisa que, assim, que é bem difícil acontecer no Brasil, alguém querer disseminar a cultura, né? E eu fico bastante feliz desse processo que vocês estão começando há pouco tempo aí. Ele já está rendendo frutos de pessoas fora do Brasil ouvindo seu podcast, pessoas comentando, indicando para outros. Então, eu acho que assim, tá sendo uma coisa bem bacana o projeto de vocês. E a gente tem muitos ouvintes de fora do Brasil, né? Principalmente Portugal, Moçambique, Estados Unidos e Canadá. E a gente pede para todos entrarem em contato com a gente, né? Que foi o que o Pedro fez, né, Pedro? Mandou um e-mail pra gente. Curiosamente, eu não sou uma pessoa muito de comentar nos sites, né? Mas eu achei que para esse projeto valeria a pena identificar e começar a fazer como se fosse uma, vamos dizer, mais um corpo a corpo aí, né? Para poder conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês também. E você tá disseminando Visão Histórica aí pelo Canadá, você falou no seu e-mail? Rapaz, depois que eu descobri o site, eu comecei todos os amigos que eu tenho por aqui que se interessam por esse tipo de assunto e tal, eu tô passando para eles o site, tô explicando mais ou menos como funciona o podcast, que afinal de contas, como vocês mesmo dizem no site, você tem que achar a sua definição, né? Então, assim, eu tô mostrando para eles como funciona e tô mostrando a praticidade e que no final das contas você pode ouvir você pode aprender um pouco de história de uma maneira divertida, uma maneira lúdica e que vale a pena você, não vou dizer perder, porque eu não acho que eu perco uma hora ouvindo o podcast de vocês, mas você pode doar esse seu tempo para você aprender um pouco mais. O Topeira falou que você tá disseminando, como você tinha colocado pra gente aí no e-mail. Como é que você chegou até o Visão Histórica, cara? Esse, na verdade, o Visão Histórica foi um outro amigo meu. É internet, japonês. Já ouviu falar internet? Não sei nem o que é podcast. Google, né? Vocês já viram falar de um negócio chamado Google? Não, brincadeira. Foi um amigo meu do Brasil que me indicou. Passa o link pra gente. Vai estar aí no post desse episódio do Revisão Histórica, o link pro Google, quem quiser acessar. Pois é, assim você facilita a vida dos seus ouvintes aí, né? Exatamente. Você tava falando aí que foi um amigo seu que apresentou. Que amigo que foi, cara? Esse foi um amigo que eu tenho no Brasil. Ele simplesmente, ele sabe que assim, que eu gosto dessa parte de história, cultura em geral. Então ele simplesmente falou, achei um site legal aqui, entra, dá uma olhada. Aí eu entrei e comecei a ver. No início achei o site um pouco assim, vamos botar assim, um pouco bagunçado. Talvez porque minha formação seja informática, assim, às vezes eu procuro a informação de uma maneira um pouco mais fácil de ver. Isso fica até, de repente, uma dica pra vocês, entendeu? Botar a informação mais fácil de se achar. E aí eu baixei o primeiro episódio do podcast e falei assim, vamos ver do que se trata, né? E quando eu comecei a ouvir vocês falando, tipo, mostrando a história, mostrando de uma maneira divertida, brincando, fazendo várias brincadeiras, fazendo apologias, escravatura, isso tudo. A controvérsia, né? E assim, aí eu achei bem interessante. Eu falei assim, essa é uma maneira que as pessoas vão gostar de aprender história, né? Que normalmente quando você, pelo menos assim, na minha época quando eu estudei história, era um troço que você tinha que sentar numa cadeira e decorar datas e nomes. Decorar nunca foi uma coisa que eu gostei de fazer. Então eu sempre achei um troço muito maçante a maneira que o sistema brasileiro de ensino coloca pra você aprender história, né? Então se você tem uma oportunidade de aprender de uma outra maneira, onde você tá, onde você no final das contas não é um ensino, é um bate-papo, eu acho que fica muito mais produtivo. E você falou pra gente também, Pedro, que você tem um filho aí em Montreal, né? Isso. E você tá usando Visão Histórica pra educar ele também? Cuidado com isso aí, hein, rapaz? Assim, ainda não, porque ele é um pouquinho novo, né? Ele fez 7 anos agora, né? Então, assim, não dá pra eu botar ele pra ouvir o Visão Histórica, porque ele, muitas das palavras que você fala, eles vão me perguntar o que é, né? isso é culpa minha. Eu não sou hipócrita, assim, eu falo bastante palavrão também, então no final das contas não ia ser nada, assim, diferente pra ele, né? O problema é que eu não acreditei que ele se interessaria por esse tipo de assunto agora. Mas eu acho que isso é uma carta que eu tenho que deixar na manga, porque em algum momento ele vai aprender história do Canadá, talvez história dos Estados Unidos, mas história do Brasil ele não vai aprender definitivamente. Então eu acho interessante você, né, assim, eu tentar, no final das contas, se você parar pra pensar, ele é brasileiro, né? Ele pode estar aqui, a vida dele pode ser tudo aqui, mas ele é brasileiro. Então ele tem que, ao menos, ter uma base assim, do país dele, da história do país dele. Só lembre ele que a Amazônia é nossa, por enquanto. Há controvérsias. Bom, beleza. Então é isso aí. A gente falou aqui com o Pedro. Pedro, valeu. Muito obrigado por ter entrado em contato com a gente. Você até citou aí que às vezes tá perdendo tempo, né? Você não usou essa palavra, né? Você falou doando tempo. A gente costuma falar que os ouvintes dedicam um tempo, né? O cara dedica uma hora do dia dele pra ouvir a gente, depois pra ir lá escrever um e-mail. E a gente tá buscando agora com Revisão Histórica ter esse contato mais próximo. Vocês, amigos do Pedro, pra quem ele tá indicando, entre em contato com a gente também, porque ele teve atitude, agora ele é o seu líder no Canadá. E você, amigo do Pedro, que indicou o site pra ele, nosso muito obrigado também, caso você ouça o nosso podcast. Beleza, valeu, Pedro. Valeu, gente, obrigado. Passou também pelos comentários o Antônio Pedro. Ele gostou muito da ideia do revisão histórica, mas ele quer que aumente o tempo do cast, já que vai ficar separado, né? Aí já começa a ficar caro a conta de energia, né? Tem que avisar o Antônio que as coisas têm preço, né? É, aqui onde a gente mora, a energia elétrica é produzida por crianças pedalando, então fica muito difícil usar. É. O episódio revisão histórica, ele será do tamanho que os comentários dos ouvintes permitirem que ele fique. O primeiro, especificamente, ele é uma exceção. A partir desse, vocês podem considerar como oficial o formato do Revisão Histórica. E aí, mandem mais comentários e mais e-mails se vocês quiserem ver o programa ficar gigante. O Leonardo Mitocôndria não lembrava se teve aula sobre a Revolução e sobre a guerra na escola, tanto que ele não sabia nada sobre esses temas, que ficou perdido em algumas partes e com a presença do cara que morreu mil vezes no episódio. Mas ele falou que ia ouvir de novo para clarear as informações e terminou dizendo que ouvir a história do Brasil com a gente é bem interessante. Esse Mitocôndria tá querendo emprego. Não, o Mitocôndria ele já tem um podcast dele. Ah. Não que isso seja um emprego, né? Ter podcast não é emprego, cara. É trabalho. Ele tem um podcast muito querido de todos nós sobre mitologias. De grande Mitocôndria. O Max Denvir, ele escreveu pra dizer que a analogia de Star Wars e Garibaldi dita pelo Orphan fez ele rir como um retardado no ônibus. Imagina a cena, né? Um iPod no ônibus, uma velha olhando pra ele. A gente tem ouvintes que pagam de inteligente em rodinhas, tem ouvinte que paga de retardado no ônibus. Está aparecendo cada vez mais e mais tipos, né, cara, de pessoas. Mais e mais experiências. Sim, tem que levar a nossa loucura, né, pra todos. Adiante. O Felipe Forte contou que esteve em Porto Alegre e lá tem monumentos da Revolução. Segundo ele, a novela escrotizou mesmo a história. Ele questionou o motivo do ensino fundamental e médio ensinar tudo errado, porque colocam Tiradentes como herói, mas Tiradentes era um fudido. Olha, veja bem, você citar o método de ensino da escola como errado é um pouco errado, a gente pode dizer. Porque não é questão que é errado. A historiografia tem várias versões para o mesmo fato. Eles explicam um na escola, não é o que a gente gostaria. Provavelmente se eles ensinassem esse que a gente tenta esclarecer aqui na escola, a gente ia gostar mais do outro. A gente sempre tem uma tendência a ser do contra. Mas não é questão de estar errado, existem várias versões sobre os mesmos fatos e eles escolheram um, né? Pedro Álvares Cabral achou o Brasil por acaso e nunca ninguém antes tinha vindo pra América, sabe? Só o Cristóvão Colombo. Paciência. E quem sai perdendo nessa história é o Tiradentes, né? Tiradentes. Ele fez tudo certinho, na boa, não falou pra ninguém. E aí ganha várias famas agora. Ele ganha fama de tudo, né, cara? De bandido a herói. Então a gente vai falar agora com o ouvinte que mandou um e-mail pra gente, estilo maníaco, né, japonês? Cara, pra fazer o que ele fez, tem que ser no mínimo doido. Vamos lá então trocar uma ideia com ele e ver o que aconteceu. Pra quem que a gente vai ligar, japonês? Pro Zé, cara. Zé eu mesmo. Zé eu mesmo da onde? É o Zé eu mesmo, que é o José Júnior, de 25 anos, de Barueri, aqui do estado de São Paulo. Opa, boa noite, pessoal. Fala, Zé, beleza? Tranquilo. Boa noite não, né? Não sei se é dia, se é noite, quem tá escutando essa coisa. Pra gente é noite, cara. Azar de quem estiver escutando em outro horário. Boa. Zé, explica essa história pra gente de ficar abordando as pessoas no ônibus, cara. Cara, coisa então... louca foi essa que você fez? Vai lá. Então, foi assim, eu moro aqui em Barueri, né, eu não tenho carro, eu não sou tão assalariado assim, e eu tava no busão, estava no ônibus lotado, dia de chuva, e aí eu dramatizando a coisa. E aí eu passei por um rapaz, assim, de mais ou menos a minha idade, acho que mais novo, eu tenho 25, o cara devia ter uns 20, sei lá. E o cara tava com um livro que me chamou a atenção pelo título, que era... tipo, um livro de história. Tipo, o cara tava lendo, normal, né? E aí eu achei interessante, né? Ele lendo um livro de história, que é... O livro se chama Uma Breve História do Mundo. Não sei nem se pode fazer propaganda, né? Mas, tipo, tava escrito história, bem grande no livro. E ele tava lendo. E aí, tipo, eu parei perto dele, assim, no ônibus lotado, né? Todo mundo fica perto dentro do ônibus. E aí eu perguntei pra ele, meu, você gosta de história? Ele falou, não, tipo, eu não estudo história. Eu só leio porque eu gosto mesmo, né, e tal. E aí eu falei, ah, então, você conhece o site histórica.com.br? Ele, ah, não, sobre o que que é esse site? Aí eu falei, ah, então, é um podcast, né? Aí ele, ah, podcast, ah, eu já ouvi alguns podcasts, tipo CBN e tal, eu não sabia que tinha sobre história. Aí eu falei pra eles que não era só um podcast, que é um site que tem várias informações, notícias de história, coisas que aconteceram na data de hoje, assim. E aí eu perguntei pra ele, né, se ele conhecia e tal. Ele falou, não conheço e tal, eu vou pesquisar mais a respeito. Mas, tipo, quando um podcast é bom, isso não é puxando o saco de ninguém, quando um podcast é bom, cara, não é só com o Visão Histórica, não é só com Radiofobia, com Descontrole, com outros podcasts que eu escuto. Quando a bagaça é boa, cara, meu, você tem que divulgar, você tem que abordar as pessoas, tipo, escrever o nome do site em papelzinho e sair colocando no vidro dos carros, tá ligado? Você sabe que você tá contando essa história, cara? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né? Mais um membro da milícia histórica, né? Porque a gente falou agora mesmo com um ouvinte do Canadá, que também tá lá xingando as pessoas e falando pra eles ouvirem histórica lá também. Então, valeu pela divulgação. E eu tô imaginando aqui, enquanto você tá contando a história, cara, o pavor desse cara com esse livro na mão, vendo um maluco se aproximar dele, assim, com aquela cara de... Lá vem o cara com uma arma que agora vai falar, pô, passa esse livro aí, vagabundo, não sei o que tem. Aí você chega pro cara e fala aí, tu gosta de história, irmão? O cara já fica, né, todo acuado. Não, cara, eu faço psicologia. Não gosto. Dá esse livro aí, perdeu, playboy. Eu fiquei imaginando o pavor do cara na hora. É, aqui em Barueri tem uma PUC, né, ele estuda, né, ele disse pra mim que estuda nessa PUC. Não sei se ele faz psicologia, mas é um dos cursos que a PUC dá aqui em Barueri, né. É, cara, PUC em Barueri ou é psicologia ou é pra estudar UFO, né. Olha, eu moro aqui desde que eu nasci, nunca vi nada estranho no céu, né? Assim, nada além do normal, assim, as luzes que piscam pra mim é normal, desde sempre. Nada além do normal, cara. O das 11 acabou de passar, inclusive. É, tipo, não, é normal abordar as pessoas no ônibus, sabe? O pessoal já tá acostumado, normal, coisa de Barueri. Cara, Barueri a galera acha normal esse tipo de coisa. Em que lugar do mundo é normal alguém ler um livro de história no ônibus e tem um cara que chega pra ele e pergunta se ele gosta de história, se ele conhece um podcast sobre história, cara. Onde mais isso vai acontecer? É, ele deve ter ficado apavorado. Bom, Zé, valeu mesmo, cara, pela sua participação aqui, por estar divulgando, abordando as pessoas de maneira estranha nos ônibus e pichando nossa URL nos carros da polícia. Cara, você tá páreo a páreo com a tia Márcia. É aquela que vai entregando os papeizinhos lá com o site. Eu fiquei feliz com a tia Márcia, hein? Pô, tá honrando a milícia. Então, continue nessa tática de guerrilha aí, divulgando histórica pra gente. Ah, pode deixar. Já tô mandando e-mail pra amigo, tweetando muito. Não tô xingando muito no Twitter, tô divulgando mesmo. Eu tweeto não só o de vocês, né? O de vocês é bom, tem um foco histórico, né? Obviamente. Mas eu costumo divulgar, assim. O que eu gosto, cara, eu costumo divulgar. E, meu, vocês merecem, de verdade. Sério mesmo. Valeu, cara, pela participação. Até a próxima. Ah, que isso. Abraço, tchau, tchau. Tem também o comentário do Samuel Varela. Ele disse que foi uma excelente edição aí, segundo as palavras dele. Aprendi que não devo acreditar nas séries da Globo e que A Casa das Sete Mulheres não narra necessariamente o que aconteceu de verdade. E manda os parabéns pra equipe histórica. Mas também acho que nem a Globo, nem a Record, nem a Manchete, nem a Tupi, né? Eles fazem essa versão tão certeira. Existe uma licença poética no livro e outra no seriado, né, cara? Então não dá pra você levar aquilo como conteúdo histórico mesmo. Nem se fosse um documentário, você poderia levar a sério, porque provavelmente essa é a visão parcial de uma pessoa que produziu o documentário. A gente tá sujeito a isso. O lance é você tentar conhecer a história antes de assistir a obra, pra você poder, né, diferenciar o certo do errado, o romance do fato. É, porque ele é uma ficção, né? Tem que mostrar o que é legal de ser assistido, né? Até por quem não entende desse assunto. E a Globo tem uma tradição, né, cara, em estragar a história com romances idiotas. A única coisa que o Wellington Magaren sabia antes de ouvir o episódio era que o Seu Madruga tinha lutado na Guerra dos Farrapos. Coisa que ele viu num livro do Kiko, onde o Kiko dizia que os farrapos são uma gentalha. Entenda como você quiser esse comentário. Mas, ó, eu fico feliz de receber um comentário do Magaren, cara. Essa é uma luta entre eu e Jaspion. Só tangoza, meu pai. E também o comentário da Tanco. Ela sempre ouve o podcast e gosta de história com H maiúsculo e H minúsculo. Ela diz também que o Histórica está entre os 50 casts que ouve regularmente e comentou que gosta muito dos episódios. Entre outros comentários dela, tem a participação que ela fez numa produção de uma animação do período histórico do Rio. Não sei se foi lá pela Orla, mas ela diz também que quer um programa sobre cabanagem e homossexualidade através da história. Respondendo então pra Tanco, em primeiro lugar eu queria saber, né, em que posição nós estamos entre esses 50 podcasts que você ouve. Queremos saber se estamos bem ranqueados. E sobre a cabanagem, a gente está preparando, sim, todas essas revoltas do período regencial, do século XIX. A gente já fez sobre a Revolta dos Malês, fez sobre a Revolução Farroupilha. A gente ainda vai fazer sobre a cabanagem, a Sabinada e todas as outras que existem. Questão do homossexualismo, eu não entendi. Eu não sei se isso daria pano para um programa inteiro, né? Não entendi, assim, se ela quer dizer pra gente falar sobre os personagens homossexuais na história ou a evolução da aceitação do homossexualismo durante a história. Ela podia mandar outro comentário pra gente explicando melhor essa parte. É, até mesmo a história com as várias vertentes, né? A gente pode acabar descobrindo que, por exemplo, Tiradentes era gay. De repente era, né, cara? Ué, você não sabe. É pertinente. É uma nova corrente historiográfica que diz que Tiradentes era um homossexual. Muito bom. Ele, o ouvinte, como vocês percebem, veio pra adicionar conteúdo. O Nerdandertal, olha ali certo. O Nerdandertal contou que nós ajudamos a resgatar o seu entusiasmo sobre história. Coisa que ele tinha quando estudava história e ficava viajando nos acontecimentos. Agora ele voltou a ter esse sentimento escutando a gente no iPod dele. É como ele colocou no Twitter. Depois que comecei a ouvir o Visão Histórica, tudo que aprendi antes era só história. Olha, criando slogans, obrigado. Ficou bonito isso aí, a gente pode comercializar sim. Foi ideia nossa. Então eu vou editar essa parte e não colocar ela no ar. O Nerdandertal contou que ajudamos a resgatar entusiasmo sobre história. Opa, parece que a mensagem ficou meio picotada. Ele deve ter enviado esse comentário quando ele estava dentro de um túnel. Então vamos lá, japonês e... Ô, Rude. Pois não. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Você quer que eu te chame de ouvinte mesmo? Pode ser de ouvinte mesmo. Isso vai gerar uma grande confusão, né, cara? Sempre que a gente falar, vamos conversar com o ouvinte, você vai achar que é com você, vai ser... É verdade, cara. Então fala Rude mesmo. Vou te chamar de Rude. Rude parece apelido, cara. É verdade. Não, é verdade. Eu fiquei sem resposta porque é verdade. Então vamos lá, então, falar com mais um ouvinte. Esse tem um nome. É o Fábio Sepultura, de 23 anos, desenhista mecânico de Tubarão, Santa Catarina. Vamos ligar pra ele. Salve, salve, pessoal. E aí, Fábio, beleza, cara? E aí, cara, certinho? Fábio, você mandou um e-mail pra gente falando sobre a tomada de Laguna, né? Dá pra você ilustrar o que você escreveu lá pra gente, pra todos os ouvintes do Visão Histórica? Olha só, o que eu sei sobre a tomada de Laguna, quando aconteceu, foi por comando da República Juliana. Então, durante algum tempo, durante 3 dias ou 4, por aí, o povo até gostou disso aí, mas... Depois disso aí, o exército farrapo começou a taxar impostos, sabe? Pegar bovinos, todos os suprimentos necessários para o exército. Nesse caso, os moradores ficaram muito preocupados com isso, né? Porque estavam mexendo com o dinheiro deles. Ainda mais com uma mulher da região que se apaixonou por um tal de Garibaldi e deixou o marido. Não está com... Na verdade, a história está meio ofusca na Wikipedia. Não está bem exata a fonte ali, não. Na verdade, ela deixou o marido, que é um sapateiro, para ficar com o cara que é mercenário ali. Esse lance da tomada de Laguna aí, o problema foi que o pessoal chegou lá, né, o exército, e a população ficou super feliz e falou, agora vamos deixar, né, de ser oprimidos pelo governo. E aí logo depois eles começaram a ser oprimidos pelo novo governo, né, cara, então não resolveu muito. E eu até bati umas fotos de um outdoor que tem uma divulgação de um teatro ao ar livre, ali em Laguna. É sobre a tomada de Laguna e vai acontecer agora em novembro. Esse tipo de teatro de rua aí, representando os eventos da Revolução Farroupilha, é muito comum no Sul, né? Pô, cara, como nos Estados Unidos eles fazem aquela reconstituição da Guerra Civil, aqui no Sul eles fazem a da Guerra Farroupilha. Sim, então, é como a gente tinha comentado até durante o episódio, né? Apesar dos pesares das pessoas ficarem pintando os revolucionários de heróis depois de bandidos e depois de heróis de novo, através aí do estudo da historiografia que a gente pode perceber, ainda é bonito, né, cara, um povo ter uma cultura pra celebrar, coisa que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente não tem nenhuma celebração cultural desse tipo. Eu acho isso muito bacana. Tubarão é perto de Laguna, é do lado, né, cara? Tubarão um dia foi província de Laguna, foi um bairro de Laguna, foi o bairro onde nasceu a Anitta Garibaldi. E olha só, em relação ao povo separatista do Sul, pior que é verdade, tipo, a gente tem uma cultura bem forte mesmo em tradições. E cada cidade tem sua colonização. E geralmente cada cidade faz uma festa da tradição, tipo, Oktoberfest, Marejada, Fenarreco. algumas festas das regiões. É uma coisa incrível. Galega de olho azul não é o que não falta aqui. Bom, Fábio, a gente agradece pela sua participação, cara. Continua deixando seus comentários lá no site, mandando e-mail pra gente, que é sempre legal quando alguém vem com conteúdo novo, mesmo que a gente tenha deixado propositalmente de fora, é sempre essa intenção de fazer o ouvinte ir atrás pesquisar mesmo. A gente fica contente com esse tipo de retorno. Obrigado aí, desculpa qualquer coisa. O Victor falou que nós abordamos assuntos que sempre caem no Enem e nos vestibulares. Ele pede episódios na área da arte e da literatura. E falou também que o Enem deste ano fizeram questões sobre Salvador Dalí e o impressionismo. R$10 cada episódio, né? Vis Electron. Então, Victor, sobre a história da arte, cara, é um negócio que eu até gosto, mas eu não sei nada. Eu vou ser sincero com vocês, então eu nem me meto a fazer assim. Eu já andei conversando com algumas pessoas mais entendedoras do assunto pra gente poder fazer alguma coisa nesse sentido. A questão da gente fazer episódios sobre assuntos que caem no Enem ou no vestibular é sem querer, cara. Não é nada programado assim nesse sentido. É, mesmo porque tá com uma polêmica muito grande aí no Enem, né? Pode cair na culpa na gente. Assim, é. Os caras modificaram a prova depois que ouviram Visão Histórica, né, cara? Por isso que deu todos aqueles erros de impressão. O Pedro FMP, que eu sei lá o que significa, achou nossa abordagem sobre o tema excelente, porque tratamos os assuntos, como história do Brasil, de maneira bem legal. Vinhetas e áudio muito bom e podcast profissional. Todo mundo tirando um sarrinho do podcast, né? Eu aposto que tá todo mundo já falando errado. Eles devem estar falando, você conhece o podcast Visão Histórica? Esses aí são os filhos do Felipe Forte, né? Eu me pergunto o que eles têm contra a letra U. Tirando o fato dela não estar na palavra, acho que nada. Tem o comentário do Kill. Ele comentou que aproveita o podcast para aprender coisas que não teve na rede pública de ensino, ou que ele não se interessava. E ainda faz uma importante observação sobre a versão menos romantizada dos assuntos e mandou um abraço. Outro para você e para toda a sua família aqui. É, cara, cuidado com o que você aprende aqui com a gente, hein? Muito do que a gente fala são fatos, algumas coisas são bobagens e outras a gente inventa mesmo, hein? Toma cuidado. Até o Tiradentes já tá ficando homossexual. Bom, peraí, que parte que a gente inventa? Naves movidas à areia, tipo, existiram, cara. O Diego M. achou muito interessante o episódio e falou que ele já fez algumas viagens para o Rio Grande do Sul e que o pessoal de lá tem mesmo aquela ideia sobre os heróis daquela época e que é um pouco diferente do que a gente passou no capítulo. Ele falou que a noiva dele é de uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, chamada Sombrio. Essas cidades de Santa Catarina têm uns nomes muito peculiares, né, cara? Bombas, Sombrio, Tubarão... E o nome da cidade foi dado pelos tropeiros, que usavam o local como acampamento de apoio, cara. É, outra coisa que ele colocou pra gente foi que, pra levar os navios nas costas, lembra do Little John? O Little John, que é a sua tradução do inglês pra João Grandão, né? Ah, é verdade. Então, ele falou que pra levar os barcos nas costas, por mais de 90 quilômetros, tem que ser parente do Chuck Norris. Ah, sim, cara, mas... Diz a lenda que eles arrastaram os barcos por 90 quilômetros, né? A gente começa a frase sempre com diz a lenda, porque é, assim, é possível, mas é difícil, né? O cara ficar andando por aí com dois barcos e ninguém perceber. É, e até porque a gente não tava lá pra saber. Então, diz a lenda. O Pedro Ferrari... Ele escreveu aqui dizendo que o iTunes dele não atualizou o último podcast, senhor topeira e senhor japonês. Sempre que a gente envia um episódio novo do podcast, a gente dá um aviso lá pros servidores do iTunes, né, cara? Eu enviei e aqui aconteceu tudo normal. Ele acusou o recebimento normalmente. Se alguém mais teve esse problema, avisa a gente, por favor. Agora, se foi só com você, cara, reclama com o criador do iTunes. Sei lá, manda um e-mail pro senhor Charles iTunes. Bom, querido Topeira, foram estes, então, os comentários que a gente teve no site. Sim, comentários, e-mails e tudo mais, e todo tipo de mensagem que a gente recebeu está registrado aí. Vamos falar agora... Não. Hã? Falta Twitter. É o que eu ia falar, assim que você me cortou. Então vai lá, desculpa, vamos lá. Vamos falar agora do pessoal do Twitter. Quem deixou o recado pra gente foi a Angeli Sans. Angélica Hellish. Book Eating Boy. O cara que come livros. É verdade. Cacilda NC. Caroline Lindsay. Descontrole Pod. Eduardo Lousada. Érica Ribeiro. Felipe Bonifacts. Gabriel Brasil 9, Giza Yagami, Glampris, Grida Furacão, Hugo Els, Calango, Kitri 1, Luciano Imediato, Luiz Riero, Magaren, Marcelo Pinheiro, Nerd Undertal, Personal Special. Nossa, Personal Special, filho, é muito importante. Esse é foda, velho. Cara, deixa eu contar, peraí. Eu tava no Mac um dia, teve um desses daí. Não, conta depois da gravação. Ah, então vai. Tava onde? R. Dorino. Meu Deus do céu, cala a boca. 3 segundos de silêncio e R. Dorino. R. Dorino. Regina Escritora. Holland Pinsdorf. Sara Bebiano. Surto Psicótico. Opa, peraí. Surto Psicótico é a nossa querida amiga Calista, né, japonês? Exatamente, Topeira. A Calista, pra quem não conhece, foi aquela que a gente mencionou no Revisão Histórica, o episódio piloto, que a gente tentou gravar com ela, mas não deu certo. E que ela comentou comigo no Twitter que ela foi batizada na escola onde ela dá aula. Sim, ela foi agredida por um aluno. Olha que coisa bonita. Obrigado, governo do estado de São Paulo. A locomotiva do Brasil. Seguindo... Tiago Schidegger. Touro Man. Yasmin Linst. E, adivinha quem? O Zé, eu mesmo, que tá em tudo quanto é lugar, cara. Tá no site, Twitter, tá no e-mail, gravou com a gente. É isso então, galera? É isso então, senhor Topeira. Sim, senhor, querido chefinho. Recadinhos, japonês? Sim, Topeira. Fica aí o nosso pedido pra quem for mandar comentário pra gente no site ou e-mail, colocar o seu nome, sua idade e a cidade de onde está falando. Não, o meu não, o dele. Fica aí então a dica pra colocar o nome próprio, a cidade própria e a idade própria. Sim, não custa nada e nós ficamos muito contentes. É, mais alguns recadinhos também que eu tenho aqui pra passar pro pessoal. Eu participei com o Orphan do podcast Batendo Papo na Masmorra, lá com o pessoal do Masmorra Erótica, vai estar o link aí. Ouça, se você quiser ouvir a gente falando bobagem sobre as porcarias que a gente anda assistindo, passa por lá. Eu queria explicar pras pessoas como funciona o nosso novo sistema de comentários. É simples, é bem mais fácil do que o que a gente tinha antes. Você continua podendo usar o seu nome e o seu e-mail e deixar sua mensagem, ou você pode fazer o seu login pelo Twitter ou pelo Facebook, é super seguro e tranquilo, essas informações nem passam pela gente, ela vai direto pro servidor do Twitter ou do Facebook e já aparece sua fotinha bonitinha lá, se você quiser usar o seu e-mail também que tem foto registrada no Gravatar, fique à vontade, e tem uma caixinha muito bacana ali, onde tá escrito assinar, e você pode assinar tudo ou assinar as respostas. Você vai receber uma mensagem no seu e-mail sempre que alguém responder, no caso se você assinar respostas, sempre que alguém responder o que você escreveu, e se você assinar tudo, sempre que alguém comentar esse post. Ou se você colocar nada, você não recebe nada. E volta sempre pra dar mais um page view pra nós. Que bonito. O que também é muito bom. Ô, Topeira. Sim. Ô, japonês. Tem previsão pra lançamento de novas colunas no Histórica? Eu ouvi dizer que tem, cara. Você sabe alguma coisa, japonês? Tô sabendo nada não, chefe. Você sabe, ouvinte? Sim, eu sei de muita coisa. Aliás, eu estou cheio de informações. É, pra quem não sabe aí, eu, ouvinte, o próprio, sou comunicador. Então aí, em breve, estarei lançando aí a minha coluna sobre publicidade histórica. Eu vou falar sobre publicidade que fizeram história e que exerce influência até hoje. Seja culturalmente falando, bom, enfim, espera aí que a coluna vai ser muito boa, muito interessante. Sim, a primeira já está no forno, logo logo sai, quinzenalmente, certo, ouvinte? Exatamente. Mais uma aquisição para o nosso banco de colunas, nosso conteúdo sem fim. E o conteúdo do Visão Histórica, vocês sabem, né, galera? A gente poderia muito bem entrar em sites de história pelo mundo e ficar traduzindo notícias e artigos, entrar na Wikipédia e copiar o que tem lá, mudando um pouquinho o texto, mas a gente busca sempre trazer um conteúdo autoral, né, que tenha a opinião do cara que tá escrevendo. Porque informação hoje em dia com a internet é a coisa mais fácil de você conseguir. Então a gente busca sempre pegar pessoas que tenham sua personalidade dentro do assunto sobre o qual elas estão falando, pra você ter um diferencial na hora de ler, né? É, exatamente. É consultar a Barça, né? Exatamente. É quase isso, nossa, cara. É o que eu faço. Exato. Tenho certeza que é isso que você faz. Japonês, mais algum recado antes da gente finalizar? Último aviso, então, de igual importância, é que Revisão Histórica sai toda terça, que antecede o episódio novo do Visão Histórica, certo? Sim, senhor. Sai toda terça e ele vai ter o seu post próprio. Ele está crescendo. Sim. Ele vai ter seu próprio post com a sua própria vitrine com uma sacadinha bacana. E além desse post que a gente vai colocar lá informações quando a gente falar com os ouvintes, os links que eles indicaram, fotos que eles mandam pra gente, igual o Fábio Machado deixou essa agora, a gente vai ter esse post e eu vou colocar ele no episódio sobre qual ele tá sendo relacionado. No caso, esse da Revolução Farroupilha, ele vai estar lá com o seu post próprio e também vai ter um player dele logo abaixo no post do podcast da Revolução Farroupilha. Eu gostei disso aí, viu? É uma boa ideia. Bom, então é isso aí, galera. Finalizamos o primeiro episódio pra valer do Revisão Histórica. Espero que todos tenham gostado da participação dos ouvintes, da participação do ouvinte e até a próxima. Falou, japonês. É isso aí, Topeira. Até mais. Ouvinte? Falou, câmbio desligo. Um abraço e tchau! Tchau!